nas ruas velhinhos sofrendo, e grandes empresas pedindo falência nós vemos. A falta de emprego, esse pesadelo tremendo, muitos assaltos, os homens matando e morrendo. Seca no norte, a fome na África, a guerra, e os terremotos que acontecem na terra. Efeito estufa, camada de ozônio, buraco negro no espaço, e o homem ainda diz que isso é fantástico. Fantástico é ver o mundo falar, o surdo ouvir, o cego enxergar as cores do arco-íris. Fantástico é ver um viciado liberto falar línguas estranhas, mistérios com Deus. É fantástico. As grandes enchentes, as inundações destruindo, tremores de terras e muitos morrendo, dormindo. Doença incurável desafiando a ciência, as bombas que põem em risco a nossa existência. Mísseis de médio e longo alcance são feitos para destruir vidas pensando ter esse direito. Ciência aumentando, amor esfriando, a corrupção tem espaço, e o homem ainda diz que isso é fantástico. Fantástico é ver o mundo falar, o surdo ouvir, o cego enxergar as cores do arco-íris. Fantástico é ver um viciado liberto falar línguas estranhas, mistérios com Deus. É fantástico.